São sucessos do passado aqui na 87 FM, Reginald Young, City of Night, também Monaco, What Do You Want From Me aqui na 87, a rádio que todo mundo ouve. Música velha é aqui. É sim, os sucessos do passado aqui no seu rádio, a gente curtindo a viagem, hein? Monaco, What Do You Want From Me, abrindo essa hora. Agora 1h10 e você segue com a gente ligado na 87, participando, pedindo música. Daqui a pouco detonando mais pedidos por aqui, você ficando ligado, hein? Um abraço também pra Rosinha, ligada na gente, trabalhando agora e ligada na 87 o tempo todo. Obrigado pela audiência, Rosinha, e você que tá por aí com a gente. Mandar um abraço pro Nildo, ao Nildo Alexandre, olha. Mandando um alô pros filhos, pro Renan, Lucas e também a Renata. Um abraço a todo mundo, ligado na gente aqui na 87 FM, a rádio que todo mundo ouve. Por aqui o Bruno Vinsky, olha, direto da Jovem Pan Natal. Será que ele tá no ar ainda, hein? Tá por lá? Tio vídeo de manhã, hein, Bruno? Acho que não tá no ar, não. Imagina, rapaz, a pessoa trabalhando em uma rádio ouvindo outra. Abraço, Bruno, acho que já saiu do ar por lá. Por aqui o William Gomes, olha, de Carpina, locutor lá direto de Carpina. Abraço, William. Legal, hein? Quem mais por aqui ligado na gente? Tem um Vandeco, apareceu por aqui o Luiz Amorim, direto do Gonzaga. O Gonzaga onde? Bairro de Santos, legal, hein? E você por aí também com a gente, por aqui é a Ceice ligada na gente. Ceice que pediu música com o Randy Bush, vai tocar daqui a pouco. Se você tá ouvindo a gente, tá querendo saber como é que faz pra participar, não sabe às vezes como chegar aqui na rádio, como chegar pra mandar uma mensagem, muito fácil, tem um WhatsApp liberado pra você. É a linha direta que não é da Globo. E você pode participar por lá pelo WhatsApp 986834884. Tem uma dica muito legal, que você pode mandar mensagem direto sem às vezes salvar o contato. Você pega o seu WhatsApp normal na tela inicial do WhatsApp. Você vê que lá tem um ícone com um mais, um ícone verde com um mais no canto de baixo. Clicando nele, abre sua lista de contatos. E você indo na lupa então e digitando o número, já aparece o contato direto sem nem precisar salvar. Legal, hein? Então você vai lá, a única diferença é que precisa colocar com o DDD para aparecer o número certo. Então fazendo isso, você consegue mandar direto a mensagem direto, já deixa o teu oi pra confirmar a participação e depois então salva. Dessa forma, abre o WhatsApp, clica no balão lá que tem o ícone com seus contatos, o mais com seus contatos, ah lá, abre a lista de contatos sua e você então clica na lupa. Na lupa você digita o número 81 986834884. 81986834884. Vai aparecer o contato da 87, você vai ver lá a logo, vai ver lá a foto do estúdio também na descrição do WhatsApp. Então você manda a mensagem logo, sem às vezes nem salvar, depois então você salva o contato aqui do 87 do programa As Mais Perdidas. E assim a gente vai, hein? Legal tá lá também dos contatos no WhatsApp. Lá na parte onde você clica pra abrir os detalhes do contato, você vê fotos do estúdio, vê fotos da gente aqui trabalhando. Tem tudo lá na descrição do WhatsApp. Legal, hein? Pode participar dessa forma lá pelo WhatsApp. E hoje tem prêmios, hein? Hoje você concorre com a gente à cesta básica do Pedrosa. A última cesta básica do Pedrosa Supermercado saindo, hein? É isso, a última cesta básica da promoção, uma cesta básica por semana do Pedrosa, o mais completo de Macaparana, Timbaúba e São Vicente. Mas você fica ligado que tem uma super cesta básica, uma super nova promoção chegando pra você na semana que vem. Então fica ligado na gente que você vai saber todos os detalhes. Mas hoje estamos saindo a última cesta básica da promoção. Um abraço pro João Consorte, aqui ligado na gente, olha, direto de Boituva, São Paulo. Um abraço, João! João Consorte, olha, meu xará, por aqui com a gente. Então você fica ligado na 87, a rádio que todo mundo ouve, para que a gente segue tocando sucesso pra você. Então já sabe, participa lá pelo WhatsApp 986834884, que por aqui a gente continua a viagem com os sucessos do passado. E agora a música tá indo pra Maureline. Maureline Oliveira ligada na gente, pediu música com Paulo Diniz e agora José. E vai curtir música legal das antigas aqui no programa das músicas marcantes, curtindo agora na hora do seu almoço. Boa tarde. E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Está sem mulher.